Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 37. Leia em voz alta o que está escrito na sua Bíblia. Quem foi que disse isso? Dá uma olhada aí no contexto. Quem está dizendo isso? Mas eu vos digo, fazei o bem, Jesus andando pelo povo. E ele vem e diz, pelas tuas... Leia de novo o versículo. Foi Jesus quem disse isso. E se ele disse isso, isso é relativo ou é absoluto? Absoluto. Jesus está dizendo, olha, sabe como você vai ser condenado? Pelas suas? Sabe como você será justificado? Pelas suas palavras. Não há dúvida, irmão, que a salvação é de graça. Alguém precisa fazer alguma coisa para ser salvo? Não. A salvação, para nós, ela é gratuita. Ela custou um alto preço para o Senhor. Mas para nós ela é gratuita. Então, eu e você não precisamos fazer nada para sermos salvos. Sim ou não? Precisamos fazer alguma coisa, irmão? Não. Agora, Jesus diz assim, todo aquele que confessar, diga confessar, com a sua boca, e de todo o seu coração crer em Jesus Cristo. Como é que termina o versículo, irmão? O Senhor pôs ou não pôs uma condição? A salvação continua sendo gratuita. Ninguém tem que fazer nada para ser salvo. Eu não preciso pagar pela salvação. Eu não preciso merecer a salvação. Mas, para eu obter a salvação, que é gratuita, o Senhor Jesus está dizendo, eu preciso o quê? Confessar. E como é que se confessa? Como? Com a palavra. E aí vem Jesus no versículo e diz assim, porque é pelas tuas palavras que serás... Eu tenho visto, irmão, por onde eu ando, que se tem um espírito sutil, invisível, escondido, atuando ao nosso derredor, é um espírito que nós podemos dizer assim, do silêncio. O Senhor diz assim, e recebereis o poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis minhas. O que uma testemunha faz? O que uma testemunha faz? Advogado, diz o juiz, advogado, traga a sua testemunha. Aí ele leva a testemunha lá, a testemunha senta, diga comigo, juro pela palavra. E ele fica calado. O juiz pergunta a ele assim, o que foi que aconteceu? Ele, não fala. Ele é testemunha? Então, pela palavra, eu e você seremos testemunhas. Significa que pelo versículo em Atos, o Senhor está dizendo assim, quando nós recebermos o Espírito Santo, nós seremos cheios de poder, e o poder vai fazer o que em nós? Pelas tuas palavras serás justificado. E essa artimanha do inimigo em nos manter calados no nosso mundo. E você pode prestar atenção, quem precisa falar na internet? Quem precisa falar diante da televisão? Quem precisa falar dentro de casa se cada um é um universo? E nós não estamos vendo, nós não estamos percebendo no dia a dia, mas uma ciranda, uma artimanha do diabo em nos emudecer. E a única coisa que a gente quer é passar de carro num balcão e já ter uma bandeja com tudo o que a gente precisa. Deus, tu sabes. Eu queria alguém que orasse por mim. Pode orar por mim? Você pode me ajudar? Não está fácil, não. E nós acabamos não fazendo aquilo que o Senhor ensina. Abre a tua boca e proclama as verdades. A maior parte das respostas de oração para mim e para você estão na nossa boca. Até o mundo sabe disso. O mundo diz assim: quem canta? Está vendo? É possível que a gente saiba mais o ditado popular do que os versículos bíblicos. Mas esse ditado popular, ele tem uma base em uma verdade bíblica. Quem canta seus males espanta, porque realmente, Paulo diz em Efésios capítulo 5, enchei-vos falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Primeira coisa que eu queria ministrar a nós aqui nesta manhã, irmão, nós precisamos falar mais. Nós precisamos cantar mais louvores. Nós precisamos testemunhar mais. E até quando as coisas estiverem muito difíceis e você não quer nem vir ao culto, você não quer falar com ninguém, você não tem força para nada, você e eu fazemos como Davi: eu me levantarei e na minha boca estarão os altos louvores do Senhor. Porque na minha palavra estará a minha justificação. Como também na minha palavra pode estar a minha condenação. Estou aguentando mais, não estou aguentando mais. Ó, uma hora eu vou explodir. Ó, uma hora eu vou sumir. A gente vai falando as coisas. Irmão, nenhum de nós é bom o suficiente para monitorar a vida minuto a minuto e fazer exatamente como precisa. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Uma música como essa: rios de águas vivas fluirão de mim. Você pode cantar a música que canta lá na igreja. Eu gosto dessa. Não, eu gosto mesmo, sabe de qual? Eu gosto mais daquela outra. A gente pode cantar assim, porque gosta da música. Ou a gente pode virar a chave, mudar o sistema operacional aqui da mente. Falou assim: eu vou palavrear, eu vou proclamar, eu vou declarar, eu vou. Em nome do Senhor, eu vou. Rios de águas vivas fluirão de mim, como a luz da aurora resplandecerei. Cordeiro Santo, dá-me teu favor, ó Senhor. Vem com teu espírito de amor. Dá-me tua presença. Sim, meu Deus. Dá-me teu favor. Vem com teu espírito de amor. Vem, Senhor. Vem com tua graça. Minha fonte, meu rochedo, tu és meu rei. És perfeito eternamente, Deus. És perfeito eternamente, Deus. És perfeito eternamente, das estratégias do inimigo em todo o tempo é silenciar. Guarde bem isso, irmão. Nossa dificuldade no discipulado, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, é porque a gente, não quer conversar sobre isso, não. quero contar para ninguém, não quero me abrir. Não tenha dúvida, irmão, que tem momento que você e eu precisamos ficar em silêncio. Nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos ponderar. Salomão diz em Provérbios, melhor é aguardar e só ouvir do que sair falando. Mas quando diz respeito ao que está escrito na palavra, a meu respeito e a seu respeito, nós precisamos proclamar. Davi diz assim, Senhor, os inimigos me cercaram, laços de morte me envolveram, Senhor, de uma forma que eu não suporto, eu não dou conta, mas Tu és o meu Senhor. Eu Te adorarei, eu Te louvarei, em todo tempo cantarei louvores ao Senhor, ó Altíssimo, porque Tu és o meu libertador, Tu és o meu Senhor, Tu és. Ele o tempo todo salmodiava. Salmodiar é liberar palavras com melodias. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu convido você a colocar diante do Senhor por um instante, Senhor, me fala, Espírito Santo, como é isso no meu dia a dia? Eu estou sempre proclamando os teus altos louvores? Eu estou sempre proclamando uma palavra coerente ao que está escrito na Bíblia acerca daquele assunto, daquele problema, daquela questão, daquele desafio? Pergunte ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu me lembro dos versículos na hora certa? Espírito Santo, eu te peço que o Senhor me ajude a compreender essa verdade absoluta do reino eterno de Cristo, das coisas espirituais. E eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo para cantar, para proclamar, para falar, para liberar a minha voz. Seja, Senhor, proclamando o que está escrito, seja pedindo socorro ao Senhor, seja declarando quem Tu és, Tua grandeza. Eu quero, Senhor, uma mudança na minha vida, no meu dia a dia. Eu quero, Senhor. Eu convido você, ainda orando, a fazer um pacto de jejuns e oração nesta semana. Senhor, eu quero jejuar 2 vezes, 3 vezes. Eu quero jejuar 2 cafés da manhã. Eu quero jejuar 1 almoço. Eu quero jejuar, Senhor, à noite, à janta. Eu quero e vou um tempo na Tua presença para orar ao Senhor, para me sensibilizar e ouvir a Tua voz, porque eu quero, Senhor. Ainda que tudo esteja bem na minha vida, está tudo do jeito que eu sempre pedi a Deus, está maravilhoso. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu desejo, Senhor. Eu Te peço, meu Deus. Mais de Ti, Senhor. Eu quero mais. diga para ele: palavrinha, mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Muito mais de ti. Você vai lá no norte, Manaus, em Belém, todos os dias você vai ver uma chuva. É de não acreditar, mas todos os dias vai chover, e principalmente às 3 horas da tarde. Impressionante, todas as vezes que eu fui a Belém, 3 horas da tarde cai uma chuva. Manaus vai ter algum momento que vai chover alguma coisa. E eu cheguei a primeira vez em Manaus, tinham falado para mim tanto do calor, eu olhei pela janela do avião, estava tudo nublado. Eu falei assim: gente, tem calor coisa nenhuma, tudo nublado, olha só. E eu já fui para frente, fui um dos primeiros na fila para sair, quando a porta do avião se abriu, eu fui impactado com um vapor quente que eu nunca tinha visto na minha vida, insuportável. Um calor insuportável. E quando, de táxi, eu já fui do aeroporto para o hotel, a pista, o asfalto estava todo molhado. Eu disse: ó, já choveu aqui. Aí o taxista falou assim: chove todo dia. Todo dia, dificilmente você vai ter um dia que não cai um pouquinho de água. 3 minutos, pronto. Mas também é o lugar das maiores reservas de água. A bacia hidrográfica do Brasil está toda lá. Aqueles rios são a maior reserva de água junta do mundo. Os maiores rios, maior concentração. Que coisa impressionante, tem água em abundância e tem calor em abundância. Então, o que que acontece? Se tem água, se tem calor, vai evaporar, vai formar nuvens, vai ficar tudo nublado e a água vai descer. E não tem jeito, desce. E o que acontece ali naquela mata maravilhosa que o mundo inteiro quer preservar da Amazônia? A vida flui. Você quer exemplo maior do que esse, irmão? Uma pessoa que só retém, que só retém, que só recebe, que só recebe. Ela impede o fluxo natural das bênçãos, do mover de Deus. Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. E eu e você precisamos liberar a palavra de Deus. E a cada dia, irmão, eu quero te lembrar disso o tempo todo, a cada dia nós estamos mais silenciosos. Eu não estou falando do seu jeito de ser. Você e eu não precisamos ser falantes. Quem me conhece sabe que eu não sou falante. Ninguém precisa ser falante, irmão. Às vezes o falante erra demais. Para um pouquinho para ouvir, filho. Mas eu e você precisamos o tempo todo proclamar a palavra do Senhor, proclamar os altos louvores de Deus, proclamar, porque isso faz com que o fluxo do mover do Senhor aconteça na nossa vida. Louvar, adorar o Senhor, testemunhar. Deus fez isso comigo essa semana, eu quero orar, Senhor, eu quero orar, em nome do Senhor, eu quero orar por isso, eu quero orar por isso. Ao invés de nós ficarmos passivos, não está fácil, oh, que dificuldade, oh, que luta, meu Deus, só mendigando a gente pode se tornar um profeta, proclamando o que está escrito na palavra, a nosso respeito, a respeito de todas as coisas que Deus tem para nós. Olha o que nós podemos cantar. Como em Jerusalém, nossos primeiros irmãos, outra igreja, unidos no templo, em casa partindo o pão. Diga comigo, a salvação é de graça, mas sou eu que opero com palavras. Isso é um mistério, irmão. Por isso a música é tão forte no mundo inteiro, porque ela usa palavras. Por isso a literatura é tão forte no mundo inteiro. Você pode olhar as livrarias, é inexplicável a quantidade de livros. Gente, será que o povo compra esse livro? Compra tudo. Os escritores, as editoras estão enriquecendo de tanto livro que vende. E as pessoas estão recebendo o quê? O que elas estão recebendo? Palavras. Palavras. Por isso o Senhor diz assim: habite ricamente em vossos corações. O quê? Agora, qual palavra? Palavra de Deus. Essa mudança pequenininha na nossa forma de ver as coisas e pensar nas coisas espirituais, fora desse quadrado religioso, faz toda a diferença para nós. O Senhor, não é apenas ir cantar na igreja, não é apenas ler Bíblia, não é apenas ouvir o pastor pregar. Eu preciso da palavra entrando e saindo. Eu preciso. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Primeira coisa que eu quero destacar para você aqui, irmão: ninguém é salvo porque se tornou crente. Muito menos se eu evocar a verdade. Não, eu não preciso de nada, a salvação é de graça. Não, ninguém é salvo porque se tornou crente. Ninguém é salvo porque teve uma reunião, um encontro, um culto, uma célula, que chorou, que foi tocado no coração, levantou a mão e disse: eu quero Jesus. Isso ainda é só, talvez, o princípio da confissão. E é possível que muitas mudanças emocionais, circunstanciais, logísticas, hábitos sejam alterados antes da verdadeira salvação. A salvação, ela é muito mais do que a reunião, do que eu levantar a mão, do que eu aceitar a Jesus. A salvação, a Bíblia diz com todas as palavras, é um novo nascimento. Uma pessoa nasceu de novo, isso é um milagre, o milagre do novo nascimento. E Paulo vem e diz aos romanos que Quando nós recebemos a Jesus como Senhor, nós recebemos de graça, por graça. É graça pura do Senhor. Mas não é por causa da graça que nós vamos permanecer no pecado. Porque, afinal de contas, quem se converteu, quem nasceu de novo, foi batizado em Cristo Jesus. Fomos batizados na morte de Jesus. Isso é algo espiritual e tremendamente profundo, irmão. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo verdadeiramente, nós somos batizados na morte de Jesus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto sou eu que vivo, tentando um pedacinho de bênçãos de Deus para melhorar minha vida, é possível que eu ainda não tenha sido verdadeiramente salvo. E eu e você precisamos todos os dias colocar em xeque nossa experiência com Jesus. Não duvidar da nossa salvação. Uma vez salvo, você está salvo. Mas colocar nossa vida, Senhor, eu estou vivendo na tua morte todos os dias. Eu estou saindo da minha vida de pecado, eu estou abandonando o pecado todos os dias. Versículo 4, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Diga comigo, novidade de vida. Novidade de vida é o que a gente pede todo dia. Senhor, responde. Senhor, faz. Senhor, traz. Senhor, abençoa. Senhor, muda as coisas. E a gente não consegue. Sabe onde a gente está conseguindo? No Facebook. No Facebook você tem novidades todos os dias. Tem ou não tem? O que que fulano postou? O que que fulano escreveu? Você viu a foto que eu publiquei? Irmão, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não parece? Gente, são duas coisas distintas, tem nada a ver, ele só está dando uma ilustração. Não, está explícito uma questão espiritual dos nossos dias. Nós buscamos novidade, novidade, novidade, novidade, novidade, roupa nova, sapato novo, carro novo, item novo, equipamento novo, eletrônico novo. Nós queremos foto nova, publicação nova, música nova, CD novo, DVD novo, filme novo, entretenimento novo, restaurante novo. E o Senhor vem e diz assim, que nós vamos andar em novidade de vida, ressurretos em Cristo Jesus. E para eu ser ressurreto em Cristo Jesus, eu preciso estar morto em Cristo Jesus. Para eu experimentar vida em abundância em Jesus, eu preciso morrer em Jesus todos os dias. Essa é a mais pura verdade do Evangelho de Jesus. Nós estamos estudando nas células alguns fundamentos do reino. E eu confesso a você que eu, muitos irmãos aqui, talvez você também, gostaríamos de ter uma lição que traga um recurso imediato para a nossa vida. Como que eu resolvo o meu problema financeiro? Como que eu resolvo o meu problema da tristeza que me acorde? Como eu resolvo o problema do atrito e do problema em casa? A gente precisa muito mais dessas coisas. Mas nós estamos aprendendo que nós precisamos dos fundamentos do reino de Deus. São os fundamentos que trazem a vida de Deus. É como o Senhor me disse certa vez, sim, filho, tenha a visão do reino, terás a provisão do reino. Diga comigo, tenha a visão do reino, terás a provisão do reino. Diga para a pessoa ao seu lado, tenha a visão do reino, terás a provisão do reino. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que tenho agora, vivo pela fé do Filho de Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo pela fé testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Me submeto à cruz, ressurreto em Cristo Jesus. Testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Esta semana na célula, nós estamos estudando sobre três fundamentos da vida de qualquer cristão verdadeiro. Jesus disse assim: naquele dia, muitos virão a mim e dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. Talvez um nível de atividades religiosas mais elevado do que o meu e o seu. Não estamos todos os dias curando enfermos e expulsando demônios. Essa pessoa que Jesus está dizendo, ela tinha mais atividade religiosa, espiritual, pastoral, ministerial do que talvez muitos de nós aqui. E essa pessoa chegou para Jesus e disse: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz a tua obra. E Jesus diz assim: eu te direi, não vos conheço. Mas por que que Jesus disse isso? Porque o Senhor diz assim: aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, não é meu discípulo. Sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Um discípulo, alguém que vai andar com Jesus para valer, é alguém que tem os fundamentos do reino inegociáveis na sua vida. Nessa semana nós estamos estudando três fundamentos: a autoridade da palavra, a autoridade do corpo e a autoridade da cruz. O texto que nós lemos diz que, na verdade, nós que estamos mortos para o pecado, não viveremos no pecado. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A cruz, a renúncia, a humildade, a rendição, o abrir mão, o ceder, o ser humilde, o reagir como Jesus, o optar pelo caminho apertado, a porta estreita, a cruz de Cristo todos os dias, em todo o tempo, é um fundamento da vida de um discípulo. Então a cruz é uma autoridade sobre nós. É uma autoridade absoluta. Um irmão estava compartilhando comigo que um funcionário se acidentou e teve toda a assistência. Corretamente, toda a assistência. Então as coisas se agravaram e da parte do governo, que assegurava toda a assistência, seria impossível ele ser curado. E aquele irmão então diz assim: eu vou bancar essa cirurgia. Quanto que é? Paguei. E os médicos falaram assim: você não tem que fazer isso não, cara, você não tem que fazer isso não. Não, mas eu me rendo, eu abro mão, eu vou ter o prejuízo, eu vou gastar o dinheiro que não era para eu gastar, mas eu quero alcançar essa pessoa, eu quero abençoar essa pessoa. A cruz, a renúncia, a humildade, o ceder, o servir, é uma autoridade sobre a nossa vida. Nós não seremos discípulos do Senhor Jesus para valer se nós não vivermos como Ele. E Ele viveu assim: eu abro mão, eu cedo. Em todo tempo, em todo lugar, eu me humilho, eu quero buscar, eu quero servir. E às vezes a gente não faz isso porque custa caro para nós, custou caro para Jesus. A autoridade do corpo: eu dependo dos meus irmãos, eu dependo da vida em comum com meus irmãos. Isso começa lá no meu casamento, um com o outro, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus amigos, com as pessoas que trabalham comigo, com meus vizinhos e principalmente com o corpo de Cristo. Eu dependo dos meus irmãos no corpo de Cristo. Eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser discipulado, eu preciso ser conduzido, eu preciso me relacionar, eu preciso compartilhar, eu preciso pedir oração, eu preciso testemunhar para os meus irmãos, eu preciso contar o que Deus está fazendo, eu preciso interagir no corpo, porque o corpo é uma autoridade sobre mim. E em primeiro lugar nós colocamos lá que a autoridade da palavra, a palavra disse, está dito, o versículo diz, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Esse versículo expressa o que é salvação. Ser salvo, ir para o céu, ser ressurreto em Cristo Jesus, viver o resto da vida com ele, a eternidade inteira com ele, significa ser plantado juntamente com ele na semelhança da sua morte. Então a salvação, ela é gratuita. Mas a minha vida cristã, ela demanda, como eu ministrei domingo passado, um esforço. É um esforço. E eu quero viver essa semana, Senhor, assim. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e selar com o Senhor um compromisso de um jejum, de um tempo de oração. Se você já definiu com o Senhor um jejum para essa semana, reafirme com ele. Senhor, eu quero um tempo de intimidade com o Senhor. Eu quero abrir mão de um alimento, de uma atividade. Algumas atividades você pode abrir mão a semana inteira. Do alimento você deve administrar de tal forma que você tenha a energia que precisa para a sua saúde, para o seu tratamento, para o seu trabalho, mas separando os momentos que você quer dar ao Senhor. Senhor, eu quero realmente me privar do alimento. Em tais momentos, em tais dias, tantas horas, porque eu quero estar mais sensível ao Teu Espírito Santo. E eu quero ouvir a Tua voz. E eu vou abrir a minha boca. E eu vou proclamar o que o Senhor vai falar comigo. E isso vai ser vida. Isso vai ser poder. Isso vai ser energia do céu circulando dentro de mim. E eu terei experiências profundas com o Senhor durante essa semana. Eu quero isso, Senhor. Eu desejo isso, Senhor. Jesus está sobre nós e é poderoso para nos limpar. Bendito sacrifício de Jesus é suficiente para me salvar. Maravilhoso amor. Os nossos corações e cura as feridas, enche-nos de paz. Bendito é o Cordeiro Jesus. O sangue de Jesus está sobre nós. Poderoso para nos limpar. Bendito sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Maravilhoso amor de Deus que inunda os nossos. Sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Viveremos. E o Senhor diz assim, e vida em abundância. Muitas vezes nós estamos cercados de algumas questões que não flui vida alguma. Flui sequidão, flui tristeza. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos deu vida e vida em abundância. Então não é uma questão financeira, não é uma questão estratégica, não é porque eu estou morando no lugar errado, não é porque eu estou na empresa errada, não é porque eu estou com a pessoa errada, é porque eu preciso de Jesus. Eu quero mais de Jesus. Maravilhoso amor de Deus inunda o meu coração, cura as feridas. Cura as feridas, cura as coisas que não estão corretas, que não estão boas, cura a consequência dos pecados. E Paulo diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre Ele. Assim a morte não tem domínio sobre mim e sobre você, irmão. Eu quero viver com o Senhor. E o Senhor vem e diz assim, o justo... Romanos, Paulo diz, o justo viverá, fique de pé comigo, irmão, o justo viverá, como é que o justo vive? Me responde uma coisa, irmão, se você e eu buscarmos uma resposta do Senhor, nós podemos dizer, eu viverei pela resposta que o Senhor vai mandar, podemos dizer isso, irmão? Podemos? Não, está escrito que o justo viverá. Senhor, se as coisas mudarem, se as coisas melhorarem, eu vou ficar bem. Está correto, irmão? A palavra do Senhor diz que o justo viverá? Então a resposta para todos nós, em qualquer circunstância, é a fé. E o que é a fé? A certeza das coisas que não se veem. E como é que você pode ter certeza de uma coisa que não viu? O que é uma certeza, irmão? Certeza é uma convicção. Uma convicção é um conhecimento. Diga comigo, certeza é um conhecimento. Certeza é um conhecimento. Se você mudar as cadeiras de lugar aqui... E o Wagner chegar assim, por que você está mudando as cadeiras de lugar aqui? Porque vai acontecer uma coisa diferente. Mas como assim vai acontecer uma coisa? Vai acontecer uma outra reunião aqui. Mas como é você... Mas por que você está mudando as cadeiras de lugar? Porque o Sóstenes me pediu para mudar as coisas de lugar e ele disse, amanhã vai ser diferente aqui. Como eu tomei conhecimento pelo Sóstenes que amanhã... vai ter algo diferente aqui, e que era para eu mudar a cadeira, eu estou mudando as cadeiras de lugar, eu estou fazendo algo que eu não vejo ainda, mas eu já estou fazendo, e por favor, dá licença, deixa eu fazer isso, porque o Sóstenes disse para eu fazer. Isso é fé, irmão. Simples assim. Eu leio na palavra, e o meu Senhor disse, vai ser assim. Então eu dou alguns passos, e eu começo a arrumar as cadeiras, eu começo a arrumar as coisas, e alguém pode me questionar, falar assim, mas por que você está assim? Porque o meu Senhor disse que vai ser assim, então eu já estou me providenciando as coisas. O justo vai viver, é assim. E as circunstâncias que nos fazem exercer a fé são as mesmas circunstâncias que nos fazem esmorecer, desanimar, cansar, cansei, não quero saber mais, Deus não me ouviu, não, essas circunstâncias que o inimigo usa para nos soprar todo tipo de desânimo, são exatamente as circunstâncias em que eu devo exercer fé. Fé em quê? Fé em que eu um dia morri com Cristo, estou em Cristo, e é Ele quem vive em mim. Não vivo eu, mas Ele vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé, no firme fundamento de Cristo Jesus. Eu quero aplicar isso na minha vida essa semana, Senhor. E não é o que o pastor ensinou, não é o que eu vou tentar, é o Teu Espírito me guiando. Eu convido você a dar a mão a quem está ao seu lado. e orar por ele. Senhor, ajuda o meu irmão. Conduz o meu irmão, Espírito Santo, a experiências assim, de viver pela fé. Não sou eu quem vivo mais, é Cristo que vive em mim. Então, eu vivo pela fé. Porque Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo.